You're so afraid of taking chances. How you gonna reach the top? 6 e 2. Todos os sábados, às 22 horas, uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas, na Rio Sul Rádio. Meu sonho era estudar fora, e fazer inglês na cultura inglesa foi meu primeiro passo. Um dia, uma universidade no exterior abriu um concurso de redação. O prêmio? Uma bolsa de estudos. E aí a cultura fez diferença. Me deu confiança, eu participei e sim, ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra. Ai mundo, aí vou eu. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa, através do WhatsApp 988651269. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você, na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi, em circunstâncias normais. Eu tenho dito isso durante todo o mês de agosto, por conta da comemoração dos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio, né? Eu tenho trazido aqui personalidades da música, do dance, da locução, da dublagem, personalidades do rádio, enfim, para brilhantar esse período comemorativo dos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Eu trouxe aqui o DJ Max Justin, de Petrópolis, trouxe Sérgio Moreno e Adriana Rimmer, que são, assim, ícones do rádio brasileiro até. Trouxe meu amigo Frank Márcio, Frank Spiri, lá de Volta Redonda. E hoje trago meu amigo Tony Miranda, ele que mora hoje nos Estados Unidos e somos amigos desde os anos 80, né? A gente era mais ou menos vizinhos e a gente se divertia pra caramba nos anos 80, até que cada um de nós virou DJ, só que cada um foi pra uma área, né? Eu fui pro rádio, ele foi pra uma danceteria muito bacana aqui da cidade, depois eu também fui pra outra danceteria e a gente trilhou mais ou menos o mesmo caminho, só que em ambientes diferentes. Enfim, ele se aposentou ainda nos anos 90 e eu não, eu continuei, fui pro Rio de Janeiro, depois fui pra São Paulo, enfim. Ele hoje atua em outra área, tá longe desse negócio de mixagens e tal, mas esse negócio, quando é um mosquitinho que quando pica, não tem jeito, né? E eu consegui tirar ele lá da sua aposentadoria como DJ e trazer aqui pra essa edição especialíssima do Flash House. Eu considero isso um feito, tá? Boa noite, meu amigo Tonhão, seja bem-vindo ao Flash House e obrigado por aceitar esse convite. Boa noite, meu amigo Marquinho, satisfação total estar aqui no teu programa. Pô, como você disse aí, pô, a gente já se conhece desde os anos 80 e, pô, você cedeu um espaço aí pra um DJ que praticamente hoje em dia tá mais aposentado, tá retornando à atividade. Pô, é uma honra muito grande, meu amigo. Muito legal estar nesse programa aqui contigo. Bacana, a gente estava conversando sobre esse negócio de Marquinhos e Marcandi, como eu falei na semana passada pro Frank Márcio, né? Esse papo de Marcandi surgiu por conta de uma rede social chamada Mirk, que só tolerava 8 caracteres no nickname, né? Eu juntei Marcos André, aí ficou Marcandi, mas só como nickname, né? Daqui a pouco o pessoal tava todo mundo me chamando com esse pseudônimo, aí ficou. Eu, por exemplo, te chamo de Marquinho. Eu lembro que depois a gente ficou um tempo sem se falar, aí depois quando tu surge, quando a gente voltou a fazer contato, você já era o Marcandi. Eu falei, pô, deve ser porque era Marquinho e, porra, abreviou Marcandi, mas depois realmente faz sentido, né? O teu nome do meio é André, porra. Faz sentido. Eu me lembro que você se mudou para o Rio e eu também, só que fomos para lugares distantes, né? E, pô, isso. Antigamente não tinha esse papo de comunicação fácil, né? WhatsApp, né? Não havia sequer celular. Então, pois é. Era complicado a comunicação. Se dava por telefone e cartas às vezes, né? Tinha pessoas que usavam cartas quando era de um estado para outro para se comunicar e tal. Mas eu me lembro que mesmo assim a gente se encontrava de vez em quando, me lembro até de um show que a gente foi na beira de uma praia lá, se eu não me engano, Cidade Negra, mais ou menos pelos anos 90. Eu lembro disso, era uma época nos anos 90, tava rolando ali muito concerto ali em Ipanema, né? E, pô, esse do Cidade Negra eu lembro que a gente se encontrou, pô, foi legal pra caramba. E teve outros ali, eu cheguei aí num com a minha irmã do Paralama do Sucesso, os caras tocaram mais de 3 horas, então era uma época muito boa ali, pode crer. Eu lembro do seguinte, você e o Fernandão começaram a desenrolar aí uma técnica de mixagem lá na The Time, né, junto com o Beto Campos também. E eu, em paralelo, trabalhava numa outra danceteria e observava muito o trabalho de um excelente DJ que não está mais entre nós, que não era muito de ensinar, né? Ele era meio isoladão e tal, mas eu sempre muito observador, acabei pegando ali uns toques, né? Observando bem o que ele fazia e tal, e comecei também a desenrolar esse papo de mixagem. E hoje estamos aqui em 2022 num programa de mixagens dos anos 80, 90, de músicas antigas, relembrando tudo isso, e eu trazendo você aí dos Estados Unidos, meio que aposentadão, né? Pô, cara, é muita satisfação pra mim. Eu considero um feito ter te arrancado lá do seu descanso de aposentado. Mas mesmo assim eu vejo que você se mantém ativo na apreciação de boa música. Inclusive, há poucos dias eu vi você numa rede social fazendo uma live em Portugal, dentro do show lá do Duran Duran. Você e sua família, suas filhas, eu achei mó barato, achei mó legal. Então você não abandonou a música, né? Você só não encarou mais a pista de dança pra tocar boas músicas, como sempre fez. Então, ali era isso mesmo, Marquinhos. Ali nos anos, em 89, o Nandão me convidou pra ajudar ele a fazer som lá na The Time. Foi ali que eu comecei a desenvolver a técnica, né? O Nandão tinha já um conhecimento maior, ele tinha equipamento em casa, e eu fui aprendendo depois, seguindo ali aquela linha, né? E era muito legal, pô, tu mixar no vinil, né, cara? Tinha que treinar o ouvido, pô, é um trabalho muito legal. Demorou, deu trabalho, mas depois eu aprendi. E depois eu parei porque eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Meus pais se mudaram de Resende, eu fui com eles, eu também não tinha idade pra morar sozinho e tal. Mas não perdi a paixão pela música, né, cara? Nos anos 90, eventualmente eu ainda ajudava, fazia um sonzinho aqui ou ali, lá em Nova Iguaçu, né? Tinha um primo que gostava de animar festa. De vez em quando eu voltava pra Resende, fazia um sonzinho lá com Andarão. E a música sempre teve presente na minha vida, né? Sempre gostei de ir em shows, né? Como você viu aí recentemente, eu tirei férias, levei a galera pra passear e tal. Demos a sorte de estar lá em Portugal na época do Rock in Rio Lisboa, então tivemos a oportunidade de ver a Rai Duran Duran, foi um showzaço, né? E agora, mais recentemente, Marquinho, eu voltei a trabalhar aí fazendo um sonzinho, né? No modo já digital, porque a minha filha mais nova fez 15 anos, né, no final do ano passado, e eu, em vez de contratar um DJ aqui local, que sairia por uns, cara, $400 por aí, Eu resolvi fazer um investimento no equipamento, né? Eu tenho muita música em casa, eu tenho a controla, eu tinha um laptop com muita música. Comprei a controladora, comprei as caixas de som e eu mesmo fiz o som da festa da minha filha, né? E não só isso, tô ensinando elas a fazerem som também, tá entendendo? Então depois disso... Maneiro! É, rapaz, já estão adquirindo um expertise a mais aí, pô, minha quando for pro college já tem uma habilidade a mais aí, sabe animar festinha, tá entendendo? E aí, de lá pra cá eu já fiz algumas festinhas, né? Não tô super ativo aí no mercado, mas sempre que algum amigo aí precisa de uma festinha, tal, eu faço som, ou até as meninas mesmo, elas já fizeram festa pra amiguinha delas aí, tá entendendo? E, pô, foi um prazer, cara, me diverti muito fazendo esses dois set lists aí pra você, cara, relembrando ali, pô, a música eletrônica dos anos 90, dos anos 80, foi um prazer, cara, fazer isso aí pra você, teu programa. O playlist tá maneiraço, eu posso garantir para os ouvintes que vem muita coisa boa por aí, tá? E a minha satisfação maior é trazer esse aposentado dos anos 80 para tocar em 2022. Eu consegui essa proeza. É isso. Então, Tonhão, é o seguinte, anuncia pra gente aí a primeira desse bloco e conta pra gente o que remete você, ou onde remete você, ou quando remete você, esse set que tá por vir. Cara, essa sequência aí, então, eu fiquei ali pesquisando, né, aqui no meu acervo e tentei ficar ali na casa dos 126 BPMs e a espinha dorsal mesmo, a primeira coisa que veio na cabeça foi logo a primeira faixa, né, que vocês vão ouvir daqui a pouco aí, que é do Information Society, Walking Away, Space Age Mix. E aí dali, cara, uma coisa foi puxando a outra, né? Clássicos da época, vai ter, vocês vão ouvir Depeche Mode, aí depois eu já pulei um pouco pro Adansky, que já é dos anos 90, tá entendendo? Puxei... Não estraga a surpresa, não. Não, vamos não, beleza. Então, sem estragar a surpresa. Sem estragar a surpresa, é isso. Information Society no Flash House, comemorativo dos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio, DJ Tony Miranda, aumente o volume. The Space Age. The Space Age.

the space cowboy into planetary your black zone. Stay at the speed of Chiba. Oh, you and I gon' diva. Maybe I'll have to get high together. I came across a cache full of phones. All She Wants Is, encerrando o primeiro bloco do Flash House especial comemorativo dos 12 anos da Rio Sul Rádio com DJ Tony Miranda. Desembucha aí, Tonhão. Rapaz, então, tinha que ter Duran Duran, tu sabe que eu sou um grande fã, né? E foi para encerrar o Duran Duran, mas no meio eu fui colocando aí, recheando outras músicas que eu achava que ia combinar bem com a abertura, né? Que foi o Walking Away do Information Society. Aí eu pulei pro Strange Love, do Depeche Mode, do Blind Mix, que estourou, tocou muito nas pistas aí do Brasil. Space Jungle, do Adansky, eu escutei, rapaz, eu acho muito boa essa música. Eu não sei se ela estourou tanto, mas eu gosto muito dela. E aí fui misturando coisas que a gente tocava muito, né? The Time, né? Bizarre Love Triangle, aquela versão clássica do Substance. Aí joguei, já voei um pouquinho mais pros anos 90, quando eu já tava morando no Rio, passeando aqui, indo pra Night, mandei um Jamiroquai, Space Cowboy, mandei o Pet Shop Boys em homenagem ao meu amigo Marcante, que eu sei que ele gosta muito, né? E quando eu botei depois dessa, cara, eu vi que combinou muito Deeper and Deeper da Madonna, cara. Foi um casamento perfeito. De Being Boring pra Deeper and Deeper, pra All She Wants Is, cara, ficou assim muito bacana a transição de uma música pra outra, dessas três aí. Ficou demais. Foi um prazer fazer esse set list. Maneiro. Tonhão, só pro pessoal saber de que lugar você está falando agora. Então, tô falando de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Bacana. Então é o seguinte, o quão desejado é um dance anos 80, 90 pelo americano comum? Que você perceba que tenha mais ou menos a sua faixa etária. Ah, o pessoal da minha faixa etária, ele aprecia, né, a música dançante aí dos anos 80, 90, né? Tem algumas nuances, assim, eu tenho a impressão que certas coisas são mais queridas do que as outras, né? O americano parece, pelo menos a minha percepção, assim, quando eu toco, né, pro pessoal aqui de perto, eles têm uma dificuldade grande, Marquinho, de reconhecer os artistas britânicos, né? Ou que não sejam americanos, digamos assim, né? Então, certamente, aí você pega uma lista de dance, por exemplo, dessa lista que eu toquei aí da primeiro set, cara, Information Society, com certeza eles conheceriam, e Madonna, obviamente. Jamiroquai certamente fez muito sucesso. E Duran Duran é querido no mundo inteiro, claro. Mas tu pega já um Adansky, né? Tu pega um Depeche Mode, tu pega um New Order, o americano mediano já vai ter um pouco mais de dificuldade de reconhecer. Eu assisti um documentário sobre o Depeche Mode, né? Eu sei que eles tiveram um período forte nos Estados Unidos, mas não necessariamente na época do Strange Love. Mas foi mais ou menos numa época que chegaram a fazer trilha sonora pra um filme ou uma faixa da trilha sonora desse filme. Mas pra mim é uma surpresa não reconhecerem Pet Shop Boys, por exemplo. Então, Marquinho, é isso mesmo. Assim, se você pega a clássica lá do Pet Shop Boys, Always on My Mind, Domino Dancing, vai bater no ouvido do americano e ele vai reconhecer aquele americano que viveu nos anos 80. O que eu queria dizer é que não vem assim imediatamente o nome na cabeça dos caras, tá entendendo? Eles são bem voltados pros artistas, né? Americanos mesmo, né? Eles têm uma facilidade maior de lembrar deles, tá entendendo? São patriotas até nisso. São bem voltados pra isso mesmo, né? Não tem jeito. Mas tem, a música deles é rica, né, cara? Tem muita coisa boa, né, cara? Então esse pessoal lá do começo dos anos 90, que veio da Itália, da Alemanha, enfim, bota aí W, Alexia, Ice MC, Snap, MC Sir, Real McCoy, essa turma aí não é muito bem reconhecida pelo americano comum daquela época. Cara, só aquele cara que, digamos assim, o americano que viveu essa época dos anos 90 e era muito fanático, certamente ele vai lembrar. Mas o americano mediano, ele vai lembrar, sabe do que dessa época aí? Do CNC Music Factory, que é deles. Tá me entendendo? Apesar do Robert Cleveland ser americano, mas ter uma origem latina, né? Ah, sim, mas aí não pega, né? Não pega, não. Porque a presença latina é forte aqui, né? Bacana, então esse foi o primeiro set do Flash House Especial Tony Miranda, em comemoração aos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Não saia daí, tem mais um pra rolar. Você está ouvindo Flash House. 2022. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. The buy a things keep you by my side. I never felt so in love before. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. On. We are the champions, my friends. We'd never be apart. Rio Sul Rádio. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples, até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. Voltamos a apresentar Flash House. E estamos de volta com mais uma edição especial do Flash House em comemoração aos 12 anos da Rio Sul Rádio, com a presença mais que especial do meu amigo DJ Tony Miranda, falando lá de Greenville, nos Estados Unidos. Dá um alô pra galera aí, Tonhão. Alô, galera do Flash House. Prazeraço estar aqui fazendo esse som com o meu amigo de longa data, Marquinho, Marcande. Tamo aí, vamos falar do 7-2 aí. Manda ver. Então, Marquinho, esse setlist 2 aí, cara, a espinha dorsal foi a faixa 2, que o pessoal vai descobrir daqui a pouco. Eu fui de Kraftwerk, Computer Love. Porque eu sou fã, cara, demais do Kraftwerk. Eu acho que é como se fosse, sei lá, cara, a espinha dorsal da música eletrônica, né? Os caras lá nos anos 70 lançaram aqueles álbuns dele, clássicos, entendeu? E dali pra frente, praticamente todo mundo que fez música eletrônica bebeu na fonte do Kraftwerk, né? Então foi eu queria homenagear, né, botando Kraftwerk no play, né, nessa setlist. E daí pra frente eu falei, não, vamos fazer uma setlist aí com essa velocidade um pouco mais rápida, né? A primeira setlist foi mais ou menos ali nos 126 BPM, essa aí já tá nos 130. É a segunda faixa, uma homenagem aos Founding Fathers, né, da música eletrônica. E depois vai vir, cara, só coisa maravilhosa ali, surpresas, né? É, acho que o pessoal vai curtir. Vai começar com Erasure, então? Vamos começar com Blue Savannah, que é uma versão, pra mim, inspiradíssima na obra do Kraftwerk. Então foi até um casamento perfeito fazer a transição de Erasure pro Computer Love. Faz sentido. Volta e meia, o Vince Clarke aparece junto com o Jean-Michel Jarre por aí. Então, cara, pô, Vince Clarke é um gênio, cara. Sócio fundador do Depeche Mode, né? E depois, nos anos 80, ele saiu do Depeche Mode, criou o Yazoo com a Alison Moyet, que tem muitas músicas boas ali dos anos 80, clássicas também, Situation e Don't Go, principalmente. E depois ele fundou o Erasure com o Andy Bell. O cara é um gênio. Então, eu me lembro que você era um colecionador de uma revista temática, Bis, né? Você era assinante, se não me engano. Eu gostava muito daquilo. Lembro, a Bis era uma das poucas coisas que tinha pra se ler, né, nos anos 80, pedaços dos anos 90. Então eu assinei por um bom tempo. E, pô, e tenho muito orgulho aqui de também, ó, ter minha coleção de vinil ainda, cara. Tenho bastante vinil guardado aqui em casa, entendeu? Ah, isso é muito legal. Então é o seguinte, vamos dar início ao segundo set do Flash House especial Tony Miranda, em comemoração aos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Erasure, aumente o volume.

makes me act like a but what can I do? I do, I do, I do. You waste your time like my money. It ain't so funny, but it's true, it's true, it's true. Now you can't tell me what's going on, and that I am weak while you are strong. What is it you need that makes your heart bleed? Do you really know? 'Cause it doesn't show. The picture you see, there's no portrait of me. It's too real to be shown to someone I don't know. And it's driving me wild. daí foi o Real Life com Sammy and Angel no setlist do DJ Tony Miranda, o Tonhão, lá de Greenville, nos Estados Unidos, no Flash House Especial, em comemoração aos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Isso é muito legal. Pô, foi um prazer, meu amigo, montar essa lista aí. Como vocês ouviram aí, fechei com Real Life, Sammy and Angel. Antes disso, mandei o Cry Wolf do A-ha, que eu me amarro, sempre gostei, desde os anos 80. É, New Order não pode faltar na minha list, entendeu? Busquei esse Round and Round aí, uma versão remixada. É, o Prodigy, das bandas ali eletrônicas dos anos 90, caramba, que eu me amarro, acho um som pesado, muito bom de tocar. E, pô, a transição ficou muito legal aí nesse set list. Rosala, cara, foi assim, esse Are You Ready to Fly foi uma redescoberta, cara. Eu tava olhando aqui no meu acervo, né, o que podia entrar nessa setlist aí, nessa casa dos 130 BPM, e achei essa faixa da Rosala. Falei, gente, que coisa bacana, que som legal. Aí, pô, caiu muito bem aí pra passar de Pride in the Name of Love, né, do Cleve Les & Co. E aí daí pra frente teve o Craft, fiquei brincando ali, indo e voltando, né, com o Computer Love, do Kraftwerk, e I Just Can't Get Enough, The Past Mode, e o Razor, que foi o que abriu. Então, pô, essa lista ficou muito legal, cara, foi bem mais rápido fazer esse set list do que o primeiro. Eu curti de montão, mas o que foi mais bacana ainda foi eu ter conseguido desenterrar esse DJ aposentado lá dos anos 80, hoje morando bastante longe, em outra atividade, e prestigiando o Flash House com essas sequências muito bacanas, muito legais, no aniversário de 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio em pleno 2022. Muito obrigado, Tonhão. Pô, foi um prazer, Marquinho. Você me tirou aí da inatividade, né? Foi um prazer voltar a pilotar as carrapetas, né? É, me tirou da zona de conforto, né? Que eu tava fazendo um sonzinho ou outro aqui eventualmente. E botou o desafio, não, Tonhão? Vamos fazer dois set list aí de meia hora, caprichado, só com as velhinhas. Eu falei, opa, missão dada é missão cumprida, vamos nessa. E espero que a galera do programa aí, que assiste o programa, tenha curtido aí esses grandes sons aí. Não tenha dúvida, eu conheço meu eleitorado. Aqui o pessoal gosta é disso mesmo que você trouxe pra gente aí. Minha sincera gratidão, até por ter conseguido o feito de te tirar aí da, como você disse, a zona de conforto, né, de trazer você de volta à atividade de DJ, de apreciador de boa música, de mixador, de fazer a galera se divertir aí nesse sábado, balançar o pescoço no mínimo, né? Bom, eu agradeço de montão a sua participação e seja sempre bem-vindo. Prazeraço, Marquinhos, satisfação total. De novo, foi um prazer fazer esse som e fazer essas duas setlists, e vou procurar sempre tentando aqui pilotar as carrapetas. Sempre que alguém aqui na minha área estiver precisando de um DJ, eu vou me apresentar. Você vai ter sempre espaço aqui no Flash House, na Rio Sul Rádio, então me mantenha informado sobre isso daí. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado, Tonhão. E você, ouvinte do Flash House, da Rio Sul Rádio, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. Esse foi um mês comemorativo dos 12 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Então, tiveram em todos os sábados do mês de agosto edições especiais do Flash House, cada um deles com um convidado ou convidados especiais. Espero que tenha agradado a todos vocês. Um grande abraço, até semana que vem. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul Rádio. 7:35. Rio Sul Rádio. Serviço. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar a outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos. DDD 24-3342-0778. Avenida Amaral Peixoto, 63, sala 201, Centro.